aqui começando o nosso primeiro programa. Já estamos aqui na madruga, tanta peleja para conseguir iniciar a gravação, achando que nem ia ser hoje, mas estamos aqui, né? Primeiro programa. É verdade, cara. E a nossa, nosso projeto que finalmente saiu do papel, né? Pô, mano, que irado. Só eu lembro da época que eu comecei a procurar, pô, podcast. Acho que eu lembro que eu tava procurando podcast sobre Hora de Aventura. E, pô, cara, achei um único episódio falando sobre Hora de Aventura. E eu vi que esse podcast não era apenas de animação, falava de outras coisas também. Então meio que despertou uma curiosidade. Cara, será que tem algum podcast que fala só de animação? E eu fiz uma pesquisa longa pela internet, fui caçando coisa e, cara, eu não achei nada de animação. Tinha alguns podcasts que falavam sobre alguns desenhos animados, mas nada, nenhum podcast que era especificamente sobre isso. Então veio aquela coisa, cara, quando eu fizer um podcast, cara, eu acho que eu vou fazer um podcast de animação, cara. É o que tá faltando. É engraçado que quando você me contou que você tinha essa sua ideia, a primeira coisa que eu pensei foi, vamos começar isso agora. Só que eu não cheguei a falar isso contigo. Eu deixei quieto, a gente foi falando sobre outros assuntos, a gente gravou aquele episódio de RPG, né? Mas depois de um tempo, cara, eu pensando sobre o assunto, eu fiquei vendo que animação é um assunto bom pra se falar. E eu me animei bastante em começar a fazer, começar a pensar como é que a gente ia fazer e tal. E o Barão já tava com a gente nesse podcast de RPG, né, que a gente começou a gravar, mas abandonou, então ele acabou sendo incluído na nossa brincadeira, né? É, e aí depois, vamos enrolando um pouquinho, né, tentando fazer site, tentando ver as coisas, tentando começar a botar as coisas pra frente. No início do programa, quando éramos nós três, eu tava extremamente inseguro. A gente até comentou isso nas outras vezes, que eu tava inseguro, pô, como é que a gente vai fazer? Eu não sei nada de animação, vocês sabem um pouco mais do que eu, mas... Pô, ainda assim, a gente tá trazendo conteúdo pro pessoal, mas como é que a gente vai fazer? E na sexta a gente viu que realmente era Kira que ia preencher esse buraco de falta de conteúdo, né? E tal qual foi a minha surpresa de ver o entusiasmo do nosso amigo Kira de querer participar, de querer estar junto dessa grande inovação, né? Que é o Pode Animar, né? Cara, nunca foi tão oportuno essa ideia do Kid de criar um podcast, porque ele juntou a minha paixão por podcast com a ideia e o entusiasmo dele. Esse meu apelido, ele já vem dessa paixão do podcast, né? Que quem que apresentou basicamente essa mídia para os meus amigos fui eu. Tanto que isso me rendeu o apelido de Podvito, né? Porque eu só falava disso. E... O Kira, a gente já imagina que ele é um viciado em Death Note, um viciado em animes. O Kira, de onde surgiu esse apelido? Bom, quando eu tinha 12 anos, eu conheci uma menina que era basicamente obcecada por Death Note. E nessa mesma época eu usava um cabelinho na testa com aquela franja lambida que, por ser bem magro e loiro, eu ficava bastante fisicamente parecido com o personagem protagonizante do Death Note. Então daí ela começou a me chamar de Kira porque eu era o Kira, porque eu parecia com Kira e... Muito bom, muito bom. Eu não preciso explicar meu apelido porque ele você surgiu... Você não tem um apelido, você tem um nome. Rodrigo se chama Rodrigo Barão, por isso que ele é o Barão, é o sobrenome dele, ou seja, tipo, de todos nós aqui, ele que tem o melhor codinome, porque é o nome dele, ele é o Barão. E o meu, né? Tem agora o meu, que foi o apelido que vocês inventaram pra mim, não por causa de podcast, mas porque... porque... Pra conseguir o meu emprego, né, eu tive que tirar a barba, né, ficar com a carinha pelada. E acho que foi a primeira vez que vocês me viram sem barba. E... Bom, mas agora eu não tô trabalhando mais nesse lugar, então... Ou seja, eu sou uma criança barbuda agora de novo. Todos nós somos crianças, né? Acho que todo mundo carrega um pouco do seu lado criança. Algumas pessoas matam o lado criança dentro de si, mas, pô, as pessoas, acho que quando elas matam a criança interior delas, elas acabam ficando muito infelizes. Bom, acho que dá pra gente começar agora, né? Galera, eu sou o Kid Brian. Eu sou o Pod Vito. Eu sou o Barão. E eu sou o Kira. E esse é o Pod Animar, o podcast que é pura animação. Haviam quatro amigos que se reuniam para falar sobre coisas divertidas. Até que um dia surge uma intrigante pergunta entre eles. Ei, galera, o que vocês acham da gente fazer um podcast? Genial. Tanto faz. Legal, vamos nessa. E assim surge o Pod Animar, o podcast que é pura animação. Bom, galera, estamos aqui no nosso programa piloto, programa 00. O assunto desse programa será nossa infância com as animações. Então, galera, por que não começamos falando um pouco sobre como a gente começou? Como a gente entrou nas animações, como a gente começou a conhecer os desenhos e tudo mais. Provavelmente não vai lembrar tudo, mas com certeza a gente vai ter alguma experiência marcante da nossa infância que foi algum tipo de introdução pra gente. Alguém se prontifica a começar a falar? Cara, eu me lembro, acho que a primeira animação, provavelmente não foi a primeira animação que eu assisti, mas a primeira animação que me marcou muito, e que rendeu a ela o título de meu filme favorito, na verdade não meu filme favorito, mas está um dos meus favoritos, foi Era do Gelo. Eu me lembro que eu era muito pequeno, não me lembro onde que foi isso. Mas acho que foi na casa da minha avó. Ela tinha um DVDzinho lá e ela tinha um CD que era do Gelo 1, original. E ver aquela animação pra mim, aquele filme, aquela qualidade, né, que era do Gelo 1. E aquilo pra mim eu acho que foi o maior. Eu me lembro muito por causa do gelo. O gelo foi o que me marcou mais, né, na animação, na história. Eu acho que eu nunca recebi muita atenção, mas o gelo, as cores, assim, foi o que me marcou mais, que me chamou mais atenção. Eu prestei bastante atenção na história também. Ela é realmente muito, muito boa pra criança em si. Até pra adulto, eu acho que é uma história que prende você. E é legal pensar que animais, ao acharem um bebê, tentariam devolver ele, tendo a noção que não poderiam ser vistos devolvendo a criança. É aquela coisa que tem nas animações de querer meio que humanizar, dar características humanas a animais ou a objetos, né? Que é bastante comum. A mensagem da Era do Gelo me marca muito até hoje. E ela se reflete no grupo de amigos que eu tenho. Porque a verdadeira mensagem de A Era do Gelo é que uma forte amizade pode surgir de pessoas, de animais muito diferentes. Que era uma muti, um tigre dente de sabre e uma preguiça. E não são naturalmente um bando, mas eles se tornam um bando. É, eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha uma fita da Era do Gelo, cara. Muita gente não vai lembrar, ainda mais se tiver alguém muito novo ouvindo isso. Eu que sou, tipo, mais velho daqui, eu tenho umas lembranças um tanto mais nostálgicas. É, muito mais classiconas do que vocês. Então, tipo, eu já tive a fita VHS da Era do Gelo. É, isso é bem antigo, mano. E, cara, a minha introdução, cara, no universo das animações, ela foi muito, muito assim, em relação a home video, a TV também e a cinema. A questão da animação tem um apelo um pouco mais emocional e familiar comigo, porque eu comecei a assistir algumas animações de longa-metragem através do home video. Eu tenho uma prima que nós éramos vizinhos na época, quando era muito pequeno, e ela tinha a fita da Branca de Neve. A Branca de Neve foi uma das primeiras animações que eu assisti. Tanto que também ela, o aniversário dela, de não sei quantos anos, foi da Branca de Neve, por causa que ela era apaixonada pela Branca de Neve. É uma das animações que eu tenho uma lembrança um pouco mais vívida na minha cabeça. Outra animação também que eu conheci através do VHS, que também não é da minha época, mas é meio que é quase lá, porque foi lançado numa época em que eu ainda não ia pra cinema, que minha mãe não me levava pro cinema, foi o Toy Story, que foi uma das animações que eu mais me apaixonei e mais me impressionei, porque na época que eu assisti, era uma coisa bastante inovadora ainda, mesmo que já tivesse feito alguns poucos anos que já tinham lançado. Então, pô, eu assisti aquela fita, caraca, mano, parece de verdade, os brinquedos parecem tão reais, os personagens e tal. Claro que eu não pensava dessa forma tão analista quanto eu penso hoje, mas eu lembro que foi impactante. Eu acho que eu tive também o VHS do Toy Story 2 também, que esse eu vi no cinema. E a minha introdução na animação também, que eu lembro, tem muito a ver com o próprio cinema. Porque a minha mãe, ela me levava muito no cinema pra assistir desenho. Eu não lembro qual desenho foi o primeiro que eu assisti no cinema, mas eu lembro que foi uma das primeiras animações 2D da Disney. Eu acho que não foi das primeiras animações 2D da Disney, foi da época que a Disney ainda tinha animações 2D. Eu acho que eu devo ter começado mais ou menos com Tarzan, cara, né? Quando era criança eu era vidrado no Tarzan. É até engraçado que eu falava direto que eu queria morar na selva, que eu ia, vou usar a tanga, vou morar na selva e tal, eu vou virar amigo dos animais e tal, eu vou viver junto com eles. Eu, cara, ficava doido com esse negócio de, pô, cara, legal. Aí eu ficava lá na sala brincando, subindo no sofá, fingindo que tava subindo em árvore, batendo no peito, sabe? Cara, era... Até que um dia eu saí com o meu tio, eu acho, pra um lugar, acho que foi na serra. Aí tinha um lugar lá que era... um lugar meio que era pra você observar, tinha uma mata lá na frente. É tipo um lugarzinho alto que é pra você observar, sabe, a paisagem. E aí ele me mostrou lá que eu meio, pô, sabe, bicho de casa, sabe, da cidade grande. Eu quase não vi árvore na vida, tipo, a única árvore que eu conheci era o coqueiro e a goiabeira do meu quintal. E aí, tipo, meu tio me mostrou, olha só, Brian, você disse que ia morar na selva? Isso aí que é a selva. Ele mostrou aquela monteira de árvore, e aí você ouvia lá alguns bichos cantando, os passarinhos e tal, inseto. E como você é uma criança pequena, às vezes muitas coisas te assustam, e eu olhei pra aquela selva, aquela florestona enorme, eu, caraca, que bagulho gigante, nossa, é muito assustador. Eu falei, meu tio, não quero mais morar na selva, não, eu não me largo aqui, não. Eu nem imaginava que eu lembrava disso, cara, que interessante. Mas, cara, muita coisa, assim, de animação que eu comecei a assistir foi por causa da minha mãe mesmo. É, sabe, aquela época que as coisas eram bem mais baratas, então minha mãe me levava no cinema direto. Minha mãe chegava, ela... Aquela época, sabe, que você não tinha trailer na televisão, não tinha internet, então, pô, você abria o jornal e tava no jornal, amanhã, estreia, Toy Story 2. Aí você, caraca, vai estrear amanhã Toy Story 2. Era aquela surpresa, você não imaginava que ia lançar um filme. E quando você abriu o jornal, você via que, pô, o dia seguinte ia estrear. Eu já corria pra mostrar minha mãe, aqui, ó, vai estrear esse desenho, me leva. E ela me levava no cinema, a gente assistia junto e tal. Não tinha essas grandes jogadas de marketing publicitárias. É, você... Era uma época bem mais simples, né? Aquela época que você não sabia nem o que esperar do filme, não tinha trailer te dando um monte de spoiler, falando tudo o que ia acontecer. Você, sei lá, sabia que ia passar o Toy Story, você só sabia que era um filme de brinquedos e mais nada. Tinha sinopse ali pra te dar uma ajuda e acabou. Eu lembro que eu tinha, cara, muito VHS de desenho animado. Eu tinha VHS do Rei Leão, do Tarzan, do Toy Story, do Toy Story TV, Toy Story 1, Toy Story 2. Ah, lembro que a minha mãe teve um amigo que ele era dono de locadora. Depois de uma época ele fechou a locadora. Que eu lembro que ele me deu o VHS do Rei Leão 2, do Toy Story e do Formiguinhas. Eu tinha uma coleção muito grande de VHS, cara. Aquela época que aquela fitona enorme custava bem menos que um DVD custa hoje em dia. Eu acho que eu não tenho muitas lembranças assim de VHS, DVD e tal. Eu citei na minha principal lembrança que é a Era do Gelo, mas eu acho que eu não tenho nenhuma lembrança assim muito... As minhas lembranças de animação são mais da TV aberta, mas isso a gente comenta mais pra frente. É, VHS eu acho que foi uma época que a gente realmente não pegou assim. E é legal que a gente, mesmo não tendo pegado essa época de VHS, os filmes que ele viu, a gente viu também. Porque os longas, os primeiros longas que eu vi, foram os de princesa, essas histórias. Eu lembro que eu gostava de passar um tempo com a minha irmã, que é mais velha. Então eu sempre fazia uma forcinha e acabei até gostando desses tipos de filme. Embora hoje em dia não sejam meus favoritos. Eu nunca fui uma pessoa que foi no filme, foi assim como o Kid. Eu sempre fui mais de televisão, então as animações que eu assistia eram mais desenhos curtas. O desenho favorito da minha mãe, que foi um desenho que eu mais assisti, um dos desenhos mais longos que tem, é Tom e Jerry. E eu lembro que quando eu era criança, pra você perceber que as crianças são muito suscetíveis ao que elas veem na televisão. Eu via o Tom ou o Jerry sempre passando pelo canal auditivo, pela orelha, saindo no outro, coisas desse tipo. Uhum. Então, eu, naquela época, minha irmã fazia umas pulseirinhas pra ela usar com miçanga. Eu não lembro se é miçanga o nome. Eu coloquei a bolinha no ouvido, esperando que saísse do outro lado. Foi uma das coisas mais burras que eu já fiz da minha vida. A bolinha ficou presa no ouvido e... Deu agonia. Caramba, velho. Arrepiou. Continua. E eu fui daqui até o pronto-socorro levando tapa da minha mãe, porque na época não existia a lei da palmada, né? Aí eu lembro de que eu não cheguei a ficar com medo de abrir, porque eu pensei, caraca, eu vou ficar com uma cicatriz da hora aqui. Vai ter medo em geral. E no final a mulher pegou e com uma tesoura ela tirou a bolinha e eu voltei pra casa de castigo e tomei uma bela surra. Uhum. Na época que ninguém ligava pra psicologia infantil e ninguém pensava, não, ele fez isso na pura inocência dele de não saber o que está fazendo. Não, tipo, ele fez ele porque é uma criança mal criada que merece apanhar pá. Fez na jumentice humana. Bom, Ikira, você até agora não falou nada. Diz aí, conta alguma coisa aí que você lembra da sua infância com animação. Nossa, é tudo muito complexo, é um percurso enorme. É que, tipo assim, eu comecei pelas animações da Hanna-Barbera graças ao meu pai. Porque os Simpsons é mais velho do que... Os Simpsons, viajei. Scooby-Doo é mais velho do que o meu pai. E o meu pai sempre foi apaixonado por Scooby-Doo. E eu só, tipo, convivi com meu pai e com a minha mãe por 2 anos. Até os meus 2 anos de idade. E nessa época, eu assistia Scooby-Doo com meu pai. Quando eu era bebezinho. E através disso, eu comecei a entrar no caminho de desenhos da Hanna-Barbera. Daí eu cheguei, tipo, em Scooby-Doo, através de Scooby-Doo, os Flintstones e Tom Jerry, eu cheguei na Cartoon Network. E na Cartoon Network, eu me lembro disso claramente. Foi quando eu acho que eu tinha 4 anos de idade, eu cheguei de viagem com meu pai de madrugada. E eu liguei na Cartoon Network, tava passando... Cara, eu não consigo me lembrar o bloco, como era chamado o bloco. Sei que é muito comentado nas nostalgias por aí, que era o bloco da Cartoon Network. Que focava em animes. E lá, tava passando lá então Dragon Ball, né? Naquela época passava Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e a animação mais importante da minha vida, Os Cavaleiros do Zodíaco. E através daquilo ali, eu fui me dividindo em setores diferentes graças a TV privada daquela época. Daí então eu cheguei ao Boomerang, ao Jetix, mas eu nunca me afastei dos Cavaleiros do Zodíaco. E dos meus 4 aos 12 anos de idade, eu fui um seguidor da filosofia de Os Cavaleiros do Zodíaco, que muita coisa que eu aprendi com essa série eu levo comigo até hoje, vou levar pra sempre e passar pros meus filhos. Porque é realmente a animação da minha vida, basicamente ajudou na minha formação, já que eu só convivi com os meus pais por 2 anos, eu era um bebê e muita coisa que eu sou e aprendi vieram de animações. É por isso que eu me entreguei muito a esse podcast. Pô, interessante. Tem um ponto aí que eu achei legal no que você falou. É que eu não sei como foi pra vocês e a questão da TV. Eu acho que é bom a gente entrar também nesse ponto, a questão da TV, já que a gente já falou aqui um pouco de cinema e VHS. E eu Acho que devo ter sido o único que deve ter um contato maior com esse tipo de mídia na infância. Vocês disseram que o contato de vocês foi mais com TV do que com VHS, com home video, com cinema. Não, combinamos. O negócio é desanimado. Só parece fazer só desenho animado. Então vamos entrar um pouquinho mais a fundo no... O que foi nossa infância com as animações de TV. Embora eu seja o mais velho dentre todos vocês, acabou que o Kira teve um contato com Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, que fez a infância de muita gente aí que tem mais de 20 anos. Eu, tipo, só passei a ter contato com Cavaleiros depois de lá pro início da minha pré-adolescência, porque eu tipo, nunca tive TV a cabo. Eu só tinha amigos que tinham TV a cabo. Então, eles me contavam de coisas que tinham na TV a cabo. Eu nem sequer imaginava do que eles estavam falando. Tinha amigos que falavam direto também do Jetix. E eu entrava lá no site do Cartoon Network só pra saber que desenhos eram esses que eles estavam falando. Eu olhava lá, que bagulho é esse? Que eu nem faço ideia do que é. Porque minha mãe gastava mais dinheiro com cinema, com home video. Então, minha mãe não se ligava muito em TV a cabo. Na verdade, naquela época, acho que TV a cabo era mais para pessoas de... Sabe, que tinham um padrão de vida um pouco mais alto, mais elevado. E eu nunca me encaixei nesse padrão de vida elevado. Então, acho que minha mãe nunca achou que valia a pena. Mesmo que eu, quando era pequeno, insistia tanto a minha mãe. Falava, mãe, põe TV a cabo tal, pra eu ver os meus desenhos que meus amigos assistem e tal. Só que a gente não tinha condições, então eu só tinha contato mesmo com o que passava na TV aberta. Vocês lembraram uma parte importantíssima da minha vida, que foi a Jetix. Foi o tempo que eu assisti desenho com meu irmão. Tipo, eu adorava fazer as coisas com meu irmão. Eu não só assisti desenho, porque eu sempre gostei muito de estar junto com meu irmão. E vocês me lembraram isso, me lembraram também da gente assistindo... caramba, qual é o nome daquele desenho? Do Samurai Jack, assistia muito Samurai Jack, né? Na verdade, eu não, porque eu era bem mais jovem. Eu sempre tive TV fechada. Desde que eu me lembro, eu tenho TV a cabo, porque a minha mãe, não é questão de padrão de vida elevado, foi porque a minha mãe, ela tinha a ideia brilhante de que se ela ocupasse a nossa mente, ela não iria precisar se preocupar comigo e com a minha irmã enquanto ela estivesse trabalhando. Porque ela sempre trabalhou fora, eu sempre fui mais criado por babá. E, cara, eu posso dizer que desenho ocupa a mente, sim. Mas como vocês podem ver pela minha história da miçanga no ouvido, não impede ninguém de fazer merda, não. Na verdade, alguns desenhos até influenciam você fazer muita porcaria, né? Sim. De pica-pau. Sim. E ela, tipo, teve que sair do trabalho mais cedo, perdeu o dia de trabalho, porque eu estava vendo o desenho e resolvi reproduzir aquela brilhante cena. Mas, meu, assim foi uma lição você tirou disso aí. Nem tudo que acontece nos desenhos dá pra fazer na vida real. O Kira mencionou mais cedo, pica-pau, né? Pica-pau é realmente... Quantos anos vocês tinham, mais ou menos, alguém lembra? Eu deveria ter lá por 10 anos, mais ou menos. Quando eu acho que o primeiro contato com o pica-pau foi tarde, na verdade. Na verdade, não foi o primeiro contato, mas... foi o momento que eu mais tive contato, né, com o pica-pau, foi lá com meus 10, 11 anos, eu acho. Eu não me lembro, não sou muito bom de idade. Eu sempre fui muito mais atraído por animações um pouco mais lineares e inteligentes, não muito bobas. Eu nunca tive uma atração muito forte por desenhos do estilo de pica-pau. Bom, como eu nunca tive TV a cabo, na verdade hoje em dia eu tenho TV a cabo, só que, por viver tanto tempo da minha vida sem TV a cabo, eu me acostumei tanto a viver sem TV a cabo. Depois de um tempo, meio que eu fiquei mais apegado à internet, também tive videogame, então meio que tive muita coisa que substituiu a TV a cabo e... Até hoje eu não importo muito com TV a cabo. Eu fui mais pegada ao conteúdo da TV aberta, né? Como TV Globinho, com Bom de Companhia também, Sábado Animado. E, pô, uma coisa que acho que eu peguei um pouco diferente de vocês, que foi a questão do Dragon Ball, por exemplo. Ou vocês assistiram o Dragon Ball pelo Cartoon, ou vocês assistiram o Dragon Ball pela Globo. Só que eu... a minha introdução no Dragon Ball foi para um canal completamente diferente, que é uma coisa que a galera que é mais velha vai lembrar, que é pela Band, que passava no canal Bandeirantes, passava Dragon Ball por volta de mais 6 e poucas, 7 horas da noite, que era tipo assim, mais ou menos o horário que eu tava chegando da escola. Eu chegava da escola, tomava um banho, aí eu jantava e, pô, tava preparado já pra começar a assistir Dragon Ball. Bom, eu não sei vocês, mas como eu sou mais velho aqui, tem desenhos que eu assisti quando era menor, que eu acho que também foram reprisados também mais pra frente. Que é, tipo, por exemplo, o He-Man. Acho que é bom a gente nem se estender esses desenhos, né? Porque provavelmente vai fazer um programa só deles, né? Que foram desenhos clássicos que foram marcaram muito a infância de muita gente, mas é só pra fazer aquela citação. Quando tiver a passeata gay lá em São Paulo, a gente faz o programa do He-Man. Que isso, cara? Que nada, He-Man, cara. Não era gay, não. O He-Man é macho, cara. Pô, só porque o cara tinha corte de cabelo Chanel fazia bronzeamento artificial quando se transformava e usava uma tanguinha de texugo. Nada a ver, cara. Isso é muito másculo. Não esqueça do coletinho rosa. É, quando ele era o Príncipe Adam, cara. O Príncipe Adam meio fragilizado. Agora o He-Man era macho. Pô, o cara confundindo o Príncipe Adam com o He-Man. Aí não dá, né? É a mesma coisa. Pô, que você é igual, confundir o Pacato com um gato guerreiro, cara. Não, não é, cara. O Pacato é um gatinho medroso, tal. O gato guerreiro é um tigre de dente de sabre que ameaçador e feroz. Não podia ter sido melhor a sua comparação. Realmente foi de grande ajuda aqui. Outro clássico, cara, que eu não me lembro tão bem assim de detalhes e tal, mas que eu sei que assistia bastante quando era menor, que era o Thundercats. Thundercats eu me lembro perfeitamente. Era o desenho favorito da minha mãe de quando ela era criança. Então ela sempre contava essas histórias, sempre me deixou assistir. Thundercats era perfeito. E no remake que fizeram Thundercats foi o meu desenho favorito por muito tempo. Quando fizeram aquele remake aí também. Eu assisti um pouco desse remake aí. E eu vou te falar, ele não vinga o clássico não. O clássico é muito melhor. O clássico é... Não que a série seja ruim, mas o clássico é, tipo... É pra um público de épocas diferentes, então... Você, como eu já assisti isso com quase 20 anos, já foi diferente pra minha recepção. Mas, com certeza, uma criança que de hoje, que assista tipo, Cavaleiros do Zodíaco e Hora de Aventura, vai dizer que Cavaleiros do Zodíaco é uma merda, que Hora de Aventura é pica das galáxias. Não vamos comparar os dois desenhos não, porque um tem ritmo e o outro não. Oh, tá bom, mas esse é assunto para outro programa. Falou desse argumento, um você dorme e o outro não. É como assim um você dorme e o outro não? Não vamos ter a essa discussão neste programa. É porque você dorme com o Cavaleiro do Zodíaco e com Hora de Aventura você vai assistindo, se divertindo. Ah, tá. Exato. E comigo, eu vou voltar. Combinamos? Desanimado. Só desanimado. Então, entrando mais no assunto dos desenhos que talvez amamos e outros que talvez odiamos, vamos lembrar aqui alguns. Já que os desenhos, por exemplo, do Cartoon Network. Que pra mim, os desenhos clássicos do Cartoon Network são os melhores e sempre serão os melhores, não importa quantos desenhos venham pela frente. Pode ter Hora de Aventura, pode ter apenas um show que vier pela frente, mas, cara, pra mim, os clássicos do Cartoon são perfeitos, cara. Nada que vier pra frente vai substituir eles, cara. É um pensamento, porque, tipo, mais pra galera, os clássicos vão ser Hora de Aventura, apenas um show. Eu acho que essa relação de amor e ódio vem muito ligada com a infância. Tudo que for da sua infância, você simplesmente vai amar. E... se você for te perguntar que animações você odeia, me vem à cabeça as animações de hoje em dia. Vocês tiveram uma infância feliz, cara. Vocês não assistiram TV Cultura na época de vocês. Eu tô ouvindo aqui. Cara, vocês são pessoas agraciadas por não ver as Trigêmeas. Eu vi. Eu via todo dia com a minha irmã. Eu via e eu gostava, parceiro. Eu amava. Eu amava as Trigêmeas, cara. Como você pode odiar as Trigêmeas? Não dá. Ô, Vitor, talvez eu te dê um pouco de alegria. Eu não conheci essas tal de Trigêmeas, eu não faço ideia do que são. era um desenho que passava na TV Cultura. Aliás, eu não tinha desenho, pelo amor de Deus. Vitor, se controla, Vitor, se controla. Tem desenhos, cara, antigos que passavam na TV Cultura que, pô, eram bons. Por exemplo, Tintin era um desenho muito bom passar na TV Cultura. Eu lembro que eu vi um dia, não faz muito tempo, tava zapeando a TV aí que eu não tinha nada pra fazer, e eu vi, cara, na TV Cultura passando Tintim. Eu, caraca, mano, passa cara, até hoje. As Trigêmeas, na verdade, é um livro infantil de uma escritora espanhola, Rosa Capdevila, que é catalã ou espanhola, eu não sei como é que funciona essas paradas da Espanha, não. Ela foi, virou animação. E, cara, foi simplesmente genial. 12 de outubro de 1998 ela estreou. Eu nasci em 98 e só alegria, cara. Cara, a fala, coruja é genial. Tudo. Eu não sei um ponto ruim das Trigêmeas. Eu sei, todo. Eu sei, Vitor. Sabe o que é? Você não simpatiza com desenhos didáticos. Eu tenho certeza que você odeia Backyardigans. Não odeio Backyardigans porque eu não assisti. Mas eu não assista. Certeza que eu não suportaria, por exemplo, no meu desenho. Cara, eu. Eu não suportaria Teletubbies. Cara, dê. Levante as mãos pro céu e dê graças por você não ter tido uma priminha pequena, ó, na sua pré, que durante sua pré-adolescência, e você teve que cuidar dela e ela adorava assistir Discovery Kids. Cara, eu conheço muita coisa assim de Discovery Kids, cara. Eu já assisti, tipo, Zubumafu, Peixonauta, Backyardigans, Bob o Construtor. Aquela música fica na minha cabeça toda hora quando eu lembro. Bob o Construtor, podemos consertar. Bob o Construtor, podemos sim. Eu vou contar pra vocês que muita gente que deve estar ouvindo o podcast deve ter um ódio, um rancor imenso pela série que eu vou falar agora. Só que eu te garanto que é uma série didática que é muito melhor do que as que eu vi com o decorrer do tempo daqui pra trás na história, que é a Peppa Pig. E eu vou te falar, meu irmão, Peppa Pig tem um nível de qualidade muito superior a Backyardigans, Zubumafu e Bob o Construtor. Me lembro de um desenho do... Eu assisti Discovery Kids, cara. Em alguns momentos da minha vida eu assisti Discovery Kids. E não é... Eu não tenho raiva. Não tenho rancor por animações didáticas. Eu só tenho raiva com rancor por animações que são chatas. É simples, cara. Mas eles nem são chato. Assim como Cavaleiro do Zodíaco, em determinado momento, se torna chato. É simples. Mas... No caso do Cavaleiros é um ótimo anime, o que não se encaixa nas Trigêmeas. As Trigêmeas era genial. Eu lembro que eu mudava pro Futura, eu não assistia nenhum programa no Futura, só as Trigêmeas. Era genial porque, tipo assim, elas não tinham uma fada madrinha que levavam elas pra um outro mundo. A grande verdade das Trigêmeas era que quando elas se comportavam mal, a Bruxa Onilda punia elas. Então você vê ali que a Bruxa Onilda é na verdade só uma pessoa que está responsável pelas Trigêmeas enquanto os pais delas não estão em casa, por motivos sabe-se lá quais. E quando elas faziam alguma besteira, elas ficavam de castigo. E essas historinhas são apenas meios dela passar o tempo. Sabe por que os pais delas não estavam em casa? Porque elas eram chatas demais. E os pais delas preferiam fazer outras coisas do que ficar junto com aquelas suas crianças chatas. Sério, cara, não adianta. Você não vai me fazer gostar disso. Eu tenho rancor com esse desenho, que era a única coisa que tinha pra assistir. E não tava passando mais nada nos outros canais. Só tinha essa merda pra assistir. Então... É porque você perdia a premissa, cara. Porque elas só estavam de castigo e estavam tentando passar o tempo. A Bruxa Onilda é a babá delas. Bom, é o jeito que eu entendi. Agora, se você for pegar tipo, desenhos como Bob o Construtor, que realmente são, como o Kira falou, desenhos que são pra ensinar, mano, é escroto a forma como Bob o Construtor conserta as coisas. É tipo Dora Aventureira. Dora Aventureira, eu já... Eu só vi um trecho da Hora Aventureira com a minha. Que eu tava. Acho que eu tava passando na sala quando a minha prima tava assistindo. Eu só vi uma cena lá. Aí tinha uma paisagem lá que a Dora falava: me ajude a achar o quadrado. Onde está o quadrado? Aí tinha lá a ceninha lá. Aí o quadrado mega óbvio lá. Não, mas aí ela fica parada 15 minutos olhando pra tela e pulando igual uma retardada. Aí minha prima, ali o quadrado, tá ali, tá vendo o quadrado ali? Aí ela, depois de um tempão, ela fala, isso mesmo, o quadrado está aqui. Aí eu tipo, caramba, cara, você tá chamando as crianças de retardadas, cara. Isso quando não aparecia claramente o mouse clicando no objeto. Cara, era demais aquilo, meu Deus. Bom, enquanto a gente tava conversando aqui, cara, me veio uma coisa à memória. Que eu não sei se vocês pegaram na infância de vocês esse programa, mas que, cara, pra mim, eu acho que é um dos programas que mais marcaram a minha infância e que é bem clássico, cara. Que eu lembro que eu comprava até revistinhas, tive até uma revista Explora, que foi quem for velho que nem eu. Deve ter tido alguma revista Explora aí. Que, cara, Disney Cruz. Nunca ouvi falar. Já ouvi falar, é uma bosta. Eu pesquisei e porcaria. Nossa. Ah, não, cara, não fala isso, não. Pelo amor de Deus, cara. Pô, Disney Cruz era maneiro pra caramba. Não, velho. É, cara, pô, era maneiro, cara. Não pela parte dos moleques lá que faziam o programa, mas é mais por causa dos desenhos animados. Cara, tinha muito desenho legal da Disney que passava lá. Os que eu lembro, tipo, por exemplo, era Pimentinha, tinha o Super Patos, cara, que até hoje eu quero procurar pra lembrar como é que era esse desenho, cara. Não, cara, os apresentadores causam arrepios em qualquer um. Aliás, eu quero pedir pra que ninguém pesquise Disney Cruz no computador, porque vai aparecer a cara desses infelizes. Agora tá todo mundo pesquisando pra saber que merda é essa no celular. Você falou que não pode pesquisar no computador. É, realmente. Cara, não, vocês vão se assustar, cara. É, foi até em 2003. É raro. Pra eu lembrar isso é porque realmente me traumatizou. Tipo, Fofão. Você não é pra lembrar de Fofão. Ah, não tem nada traumático não, cara. Tô pegando aqui a foto do pessoal do elenco. Era só uma galera que usava máscara, sabe? Peruca. É. Castelo Rá-Tim-Bum também não caía legal pra mim. Mas aí já não é animação, fugimos um pouquinho. Não, mas o Disney Cruz era um programa que ele tinha animações da Disney. Que era um programa de TV aberta, né? Como eu não tive TV a cabo, então minha infância foi muito refletida na TV aberta. Então o Disney Cruz, ele foi o contato que eu tive, assim, maior com a Disney na TV. Acho que tinha também desenhos do Mickey, do Pato Donald também, do Pateta também, tinha muita coisa do Pateta. Eu adorava os desenhos do Pateta, porque não eram os desenhos dele solo. Tinha a turma do Pateta, que era ele lá, e o filho dele, o Max. Tinha o Bafo, tinha o TJ, que era o filho do Bafo, mas eu tô falando mais do Pateta mesmo. Eu lembro até, tipo, que era tipo quase como se fosse um documentário protagonizado pelo Pateta. Aí, tipo, sei lá, o Pateta lá é como um competidor de... como um atleta. Aí ele mostrava lá ele tentando fazer saltos de atletismo, andar de bicicleta. Aí, sei lá, ele tava na bicicleta, do nada, ele perdia o freio, aí ele caía no penhasco, ele fazia... ah, aquele gritão dele que eu achava muito... Eu me amarrava nesse grito do Pateta, cara. Ele ia cair no... Melhor grito. É, Pateta realmente é foda. Cara, era muito irado. E um desenho que... passar até um desenho que eu vi há pouco tempo, esses dias aí que eu vi pra lembrar que tava no Netflix, aí eu aproveitei, cara, tem que dar uma relembrada nesse desenho aí, que era o Gárgulas. Que ele meio que surgiu na época que o Batman, os desenhos do Batman, estavam tendo bastante repercussão, o pessoal tava... tá tendo um sucessinho no Cartoon Network, então... aí a Disney meio que quis fazer um desenho que tivesse esse mesmo clima desse Batman. Um desenho que fizesse um clima um pouco mais sombrio. Então fizeram os Gárgulas, que eram... O Kid é a salvação nostálgica das pessoas que são mais velhas e estão ouvindo o podcast. Porque ele lembra de coisa que... Gárgulas, cara. Eu já ouvi falar, mas já... além da minha época. Pô, cara, esse além desenho era muito legal, muito. Cara. Que era tipo umas gárgulas que... acho que da Idade Média. Que eles protegiam um castelo e tal. Aí jogaram um feitiço neles pra que eles Tipo, todo, sempre que amanhecia, eles viravam. Eles voltavam a virar estátuas. Só que aí, depois que lançaram um feitiço neles lá, eles viraram estátuas. Aí veio. Chegou um cara rico, milionário, achou eles e botaram eles num prédio lá. De um jeito lá que fizeram eles perderem a maldição. Eles voltaram a forma deles normal e a virar estátuas apenas quando saía o sol, a luz do dia. Era muito irado, cara, esse desenho. Alguém lembra de alguma coisa a mais? Eu tava pensando de se eu deveria falar sobre esse desenho ou não, porque eu ia ter certeza de que menos de 10% do nosso público conheceria e que nenhum de vocês conheceria. Então eu fui abrir pra ler sobre esse desenho e descobri que ele é baseado num jogo. Então eu pensei, putz, é baseado num jogo? Acho que um pessoal deve conhecer. Eu conheço esse desenho. Foi o primeiro anime que eu vi, cara. Qual é? Beautiful Joy. Exatamente. Nossa, como eu odiava isso, cara. O quê? Que, cara? Você não gostava de Beautiful Joy, cara? Vai pra merda, cara. Sabe por que eu não gostava de Beautiful Joy? Por causa da estética dele. Porque ele é um personagem... Um personagem puff, um personagem de corpo pequeno e cabeça gigante. Cara, minha irmã gostava de Beautiful Joy. Eu não conseguia assim, não conseguia olhar, sabe? Cara, Beautiful Joy. Que bom. Um desenho que eu gostava também, que foi baseado no jogo, e que eu vou voltar a assistir de novo, só que na Jetix. É o Sonic X. Pô, eu assisti poucos episódios dele, cara. Porque eu acho que na época. Na época que ele passou na TV aberta, eu já tava estudando de manhã. Então eu perdi a TV Globinho. Que é, ele passou depois de tempo a passar na TV Globinho. Então eu praticamente. Acho que devo ter assistido uns dois episódios das vezes que eu tive doente e fiquei em casa. Tem uma cena muito foda que eu nunca vou esquecer dessa cena. Que tá o Sonic e o Shadow na nave do Robotnik, se não me engano. E a nave tá se autodestruindo, né? Aí o Sonic e o Shadow não vão conseguir sair de lá. O Shadow tira uma moeda do pulso dele. Aí o Sonic fala, se você tirar a moeda, você vai morrer. Alguma coisa assim, né? Você dá no garoto especial. Aí ele tira uma moeda do pulso dele e dá pro Sonic. O Sonic fica sendo dourado. Porra, muito foda essa cena. Gostava muito de assistir esse Sonic X. Eu nunca fui muito fã de Sonic, pra falar a verdade. Também não. Cara, eu acho engraçado como às vezes a gente acha que ninguém viu o anime ou o desenho, né? Não sejamos preconceituosos. Você acha que ninguém viu aquilo, mas praticamente todo mundo viu. E Beautiful Joy mostrou isso de uma forma espontânea aqui. É, porque Beautiful Joy foi um jogo, né? Então acabou sendo um pouco mais popular. Até porque... Deu vontade de jogar agora. Porque o... Tipo, você pode nunca ter jogado Beautiful Joy. Mas você já viu ele nos jogos de estilo Marvel vs. Capcom, essas coisas. Cara, quando assisti o desenho do Beautiful Joy, eu não, nem sequer imaginava que ele era um personagem de videogame, cara. Nem eu, cara. Eu achava super estranho. Caraca, quando abri o desenho e aparecia a logo da Capcom, eu ficava, caraca, como assim, Capcom? Faz desenho agora? Eu ficava tentando imitar aquele sinal que ele faz com a mão. Ah, cara, eu peguei aquele sinal. Eu parei de fazer o sinal de roqueiro, né? Aí passei a fazer aquele sinal. Pô, esse aqui é um sinal muito mais legal, cara. Ninguém faz isso. Aí eu vou. Até hoje eu consigo fazer ainda esse sinalzinho. Eu faço com maestria, hein? Hoje em dia, eu não lembro se o sinal é os que os funkeiros estão usando. Por isso que eu não tô fazendo nada contra o funk. Não, acho que não é não. Não, não é não. É um que segura assim, que mostra os dedos. Pra gente não ficar se prendendo muito no giro que. Whatever, outro desenho que eu gostava, esse é bem infantil, tipo, é bem, acho que é bem de menino, né, visual bem mais agradável, mas é um desenho que eu gostava bastante, que me influenciou a comprar um hamster. Esse desenho é um anime, né? É o Hantaro, é, caraca. Hantaro, Pandorek, Viturek, com seu rato, soninho, biju, fofuxo, seu rato. Vamos ajudar. Era vamos ajudar a menina Cláudia ou eu simplesmente era uma criança maluca? Era? Caraca, era. Aí, ó. Eu não sou maluco, cara. Aquela semente de girassol que ele comia, por muito tempo eu e meu irmão retardados, a gente comprava semente pros nossos ratos e era a gente que comia. Claro, sério mesmo? Acho que agora a gente tá entrando aqui no quesito TV Globinho, né? então. Hantaro. Cara, Hantaro. TV Globinho. Cara, veio algo na minha mente que é fantástico, cara, que foi marcante demais, que acho que foi um dos animes mais marcantes da minha vida, cara. Que, com certeza pra vocês também, porque eu e o Vitor passamos muitas madrugadas jogando com nossos decks, né? Que foi Yu-Gi-Oh! Claro. Yu-Gi-Oh! Cara, eu nunca vi, acho que um desenho tão impactante, tão... que foi tão manifestado na cultura pop quanto... na cultura popular quanto o Yu-Gi-Oh! Porque, cara, quando começou a lançar... O anime foi lançado aqui no Brasil. As cartas originais do TCG, elas não chegaram ainda pra ser vendidas aqui. Então, tipo, o que acontecia, cara, eu acho que deve ter acontecido no colégio de vocês, provavelmente, também, era que o pessoal fazia cartinhas em casa. O pessoal ia lá, pegava folha de caderno mesmo, com a tesoura, cortava, ia vendo as cartas que apareciam no desenho. E fazia lá, ou a pessoa tentava desenhar lá alguma, um pouco parecido com a carta, ou escrevia o nome da carta e botava embaixo lá os pontos de ataque, de defesa, dizendo lá se era carta mágica ou armadilha. E o pessoal jogava com as cartinhas feitas em casa mesmo, cara, na hora do recreio. Depois que começou a lançar, tipo, essas cartinhas em banca de jornal, aquelas mini cartinhas que são bem um pouquinho menores que as originais. Épica. E aí todo mundo começava a comprar e tinha... E, cara, o chato, cara, pra mim é que, tipo assim, eu sempre fui bastante nerdão quando era pequeno. Então, tipo assim, todo mundo tinha as cartas, mas ninguém conhecia as regras do jogo. Então, tipo assim, o pessoal tava muito mal acostumado com a questão de você ter cartas que feitas em casa e não ter os efeitos descritos na carta. Então, algumas pessoas chegavam, jogavam a carta, tipo, um monstro do tipo normal, e elas inventavam um efeito pra aquele monstro que ela achava que era condizente com o desenho da carta. Eu falava, cara, não tem nada a ver, seu monstro é normal, cara. E depois botava lá, os caras chegavam, jogavam um monstro nível 7 no campo. Eu, cara, você tá maluco? Você tem que sacrificar duas mãos pra invocar esse aí. Ele, não, tem nada, o desenho não é assim. O Kaiba bota o dragão de olhos azuis direto, fala, tem que sacrificar nada. Agora, deixa eu entrar. Que Yu-Gi-Oh! Surgiu em 1996 como um jogo de cartas. Surgiu assim. Depois, em 2000, Yu-Gi-Oh! Se tornou uma série de mangás e em 2001 uma série de animes. E começou a fazer sucesso pra caramba. E dentro do universo dos animes, eu não sei se no mangá isso deve acontecer tanto, prevejo que não, as regras do jogo de cartas é totalmente irrelevante, é burlada, até mesmo para que o próprio protagonista tenha sucesso durante os seus duelos. É, sim. Então... Na série original... No série original era... Pô, era uma burlação de regra do caramba. Não tinha... Ele não tinha tem sucesso por causa do coração das cartas, cara. Coração das cartas. Mas só que depois de um tempo, acho que as cartas foram ficando cada... o jogo foi ficando cada vez mais complexo. E foi dando pra usar o protagonismo, mesmo respeitando as regras. Que, por exemplo, no Yu-Gi-Oh! GX, na série do Yu-Gi-Oh! GX, o anime passou a respeitar muito bem as regras do jogo, sem, tipo, tentar fazer burlar regras simplesmente por puro protagonismo. Então, eu ia falar aqui uma coisa simultânea. No Yu-Gi-Oh! GX, o protagonista começou a ter um deck decente, porque o deck do Yu-Gi-Oh! Era uma merda. Cara, na minha escola, eu estudei em escola de marginal, não de marginal, né? Senão seria marginal. Aula 1 é como assaltar um carro, aula 2 é subornando, não. Eu estudei numa escola num bairro bem pesado. Então, quando surgiu as cartas, porque eu não desenhava carta, nessa época eu tava ocupado com Beyblade. Ah, caraca, outra questão que a gente precisa falar também. Eu também. Eu também. Nessa época eu tava ocupado com Beyblade, então eu só fui me ligar em Yu-Gi-Oh! Quando realmente eu comprei as cartas. Quando o Yu-Gi-Oh! Chegou nas minhas escolas, eu já tinha namorado, já nem ligava mais pra essas coisas. E, tipo assim, eu lembro que eu queria muito jogar Yu-Gi-Oh! Só que na minha escola, era bater. Então eu fui lá pra jogar, porque, estão jogando carta ali, eu vou jogar. os malucos começaram a bater pra virar a carta. Eles jogavam um bafo com cartas de Yu-Gi-Oh! Isso! Eu não via sentido em brincar do jeito que a galera brincava. Porque a galera é estúpida. É. Só depois mesmo de adulto, assim, por exemplo, que eu comecei a competir Yu-Gi-Oh! Com regras mesmo, porque comecei a achar gente que também jogava, preferia jogar com as regras. Então, só depois de mais velho que eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! Usando as regras oficiais. Vale lembrar que a animação Yu-Gi-Oh! Corre até hoje, né? Alguém sabe qual é a atual? Hoje em dia, as regras... Hoje em dia, se fosse hoje em dia, você nunca ia encontrar ninguém nas escolas jogando, porque as regras ficaram bem mais complexas. Isso... É. Não é porque as regras ficaram complexas, é porque as regras sempre foram complexas. Só que no desenho não se seguia regra nenhuma. Então, tipo, sempre foi jogado de qualquer jeito. Agora, nos desenhos atuais, os desenhos, eles seguem muito as regras à risca. E, sabe, como as crianças do Brasil não têm uma educação muito boa, então... o padrão da criança brasileira é meio... As crianças são meio estúpidas, né? Outro anime que também teve um impacto bem grande, da mesma forma que teve o Yu-Gi-Oh!, que foi Beyblade, né? Quem aqui que nunca teve sua Beyblade quando era mais jovem, devido ao desenho de querer lá, cara, lançar o problema de Beyblade foi... que são os dois tipos de sucesso, né? A explosão e o flash. O Beyblade foi um flash, fez sucesso por um ano, no máximo dois, eu não diria dois, eu diria um ano, e depois sumiu. Ninguém nunca mais ouviu falar e ligou, isso é importante, entendeu? Eu acho que Beyblade teve uma relevância menor nas nossas vidas por causa disso. É, mas é porque, simplesmente por questão de que não é algo que continua tão popular quanto o Yu-Gi-Oh! Até hoje, né? Algo que tá se aprimorando, que ainda tá investindo no marketing de fazer coisas novas. É um jogo pra criança, é uma brincadeira de criança, cara, é girar peão, porque não é que nem o Yu-Gi-Oh! Que você monta uma estratégia, que você monta um baralho voltado pra um certo tipo de estratégia, que vai ser melhor contra tal tipo de coisa. Beyblade é só um peão que você joga lá e se você der sorte, o seu adversário vai parar, o peão dele vai parar primeiro e você vai ganhar, se der azar, o seu peão para primeiro. Não tem muito uma estratégia, uma elaboração. Então acaba que acaba sendo uma coisa mais desinteressante. Foi legal mais pela febre, daquela coisa de... Do lado místico do desenho mesmo. Né? A gente gostar das feras beat, lutando umas com as outras. Aquelas pirotecnias que aqueles peões faziam e tal. Aí depois que a gente foi brincando com essas Beyblades e via que não tinha como ser igual o desenho, a gente, essa merda é chata. Ah, combinamos? O negócio é desanimado. Só mulher, mas é só desenho animado. Então, galera, é isso. Nós encerramos por aqui. Vocês ouviram nossa discussão, então, caso vocês tenham alguma opinião, algo pra acrescentar, alguma coisa sobre a infância de vocês em relação à animação que vocês queiram compartilhar aqui, uma opinião também sobre a forma que vocês enxergavam a animação na infância de vocês e a forma que vocês vieram enxergar também, vocês podem estar compartilhando com a gente. Enviamos um e-mail para podeanimar@gmail.com. Mandem seus e-mails lá, deem suas opiniões sobre o nosso podcast. Façam também as suas críticas, digam o que vocês acharam, se ficou legal, se tá dinâmico, se você acha que a gente precisa se empolgar mais ou precisa desacelerar um pouco, ou falar menos, né? Porque eu falo demais, eu sou um cara que fala muito, acho que deve ser por isso que eu sou host. É isso, o programa acaba por aqui, mas será que alguém aqui tem alguma coisa a falar, algo queira divulgar aí? Eu tenho uma coisa pra falar. É importante os nossos ouvintes, eles terem a noção que a discussão não acaba aqui. A discussão não acaba quando o cast termina, quando toca a música no final e é isso. Não. A discussão, ela perdura nos comentários do programa, né? Na nossa página no Facebook, facebook.com/podanimar, ou até mesmo no nosso e-mail, podanimar@gmail.com. Bom. E mandem suas críticas, dúvidas ou comentários no nosso e-mail, no site, no page, até mesmo nos nossos perfis pessoais. Mandem críticas, conversem com a gente. Queremos ouvir o que vocês têm a dizer. Conversem com a gente, enchem nossa saco, nos critiquem, nos xinguem, mas não nos ignorem. Não vou falar aqui as redes sociais da gente, porque a gente não se decidiu ainda quem vai querer divulgar as redes sociais, mas qualquer coisa vocês podem achar lá no post do nosso podcast. Vocês também podem entrar lá na nossa página do Facebook, também vou deixar o link lá no post. Outras referências que a gente fizer também, que fizemos aqui, quisemos, talvez coloquemos umas imagens para complementar as referências que fizemos, ou links que se refiram a algo que a gente falou durante esse cast, a gente também vai pôr lá no post para vocês lerem lá, vai estar lá as redes sociais de cada um lá. Então vocês fiquem inteirados pelo que vier pela frente também. Bom, é isso. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo programa daqui a 15 dias. Valeu! This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. Então. Ele meio que me ignorou aqui, isso, pô, cara. Eu sei lá, cara, tô pensando aqui. Tamo gravando ainda não. Hã? Não tamo gravando ainda não. Hã? O Arthur não falou com você não? O quê? Que eu vou gravar um programa. Hã? Que eu vou gravar um programa. Onde? Aqui agora, aqui. No Skype. Ele já tá gravando. Deixa eu ver. Ah, não, mau barulho. Mas você tá conversando só com o Marcos ou não? Porque eu pego o colchão. Vai tomar um banho, depois. Deve estar, né? Deve estar, eu tô sem chinelo. Você vai ver quando? Esse é o segundo. Então você vai mandar ele no meu. Por quê? Por que não? Por quê? Por que não? Caramba. Depois, tem que tomar banho depois, cara. Tá foda, hein? Vai tomar banho, cara. Vai lá tomar banho e depois você volta. Aí, cara, Barão, já temos os extras para os créditos. Esse programa. Cara, tá gravando. Isso é tudo, pessoal.